Se a pessoa está preocupada, dizer, ah, eu não posso pecar contra a castidade, eu não posso mais isso, mais. Mas a perspectiva dela ainda é externa, ela está ignorando Deus. Ela não está cumprindo o primeiro mandamento. Então não adianta cumprir os outros. Isso me parece de uma obviedade extrema, né? Então, no mundo não faltam pessoas, vamos dizer, para julgar você, né? Para te dar lições de moral, para tentar corrigir você, etc, etc. Não é isso? É, sempre tem gente querendo fazer isso, mas isso aí só vai atrapalhar. Então não faça isso com você mesmo. Né? Você tem que ter alguma paciência com você mesmo. Né? Quer dizer, esse é um processo de conversão. De conversão do mundo das aparências para o mundo da realidade espiritual mais profunda. E esta é a primeira obrigação do ser humano. Se ele não cumprir essa, o resto é besteira. É? E, no entanto, quando você está cumprindo essa, bom, você vai falhar nas outras coisas. Mas não é o importante no momento, está entendendo? Você tem que ter alguma paciência. Está compreendendo? E outra coisa, você não pode esquecer, vamos dizer, que a igreja existe. Não é para punir os pecados, ela existe para perdoar os pecados, meu filho. Isso quer dizer que você vai ter os pecados. Então você não tem que se preocupar com isso. Né? Você pecou, tu vai lá, confessa, comunga e esquece tudo, tá entendendo? Não é para atormentar, dizer, não, agora eu tenho que evitar o pecado. Quer dizer, para agir é preciso ser. Então quem é você? É apenas um feixe de estados, de impressões, etc, etc. Então, meu filho, você já está no pecado 24 horas por dia. Porque você está vivendo, você voltou as costas para Deus. Agora, quando você quer a interioridade, é lá mesmo que está Deus. Então, você está procurando o confronto com Deus, que é, vamos dizer, a admissão da sua verdadeira realidade sem os enfeites e disfarces. Então, você está como se fosse realmente diante da morte, por assim dizer. Tá certo? Se você está buscando isso, então você está buscando Deus. E você está cumprindo o primeiro mandamento. Então não busque perfeição quantitativa. Você vai se ferrar, não dá para fazer isso. Está entendendo? Então, você não pode esquecer que as instituições religiosas, os mandamentos morais, etc., fazem parte do mundo, meu filho. Eles estão consagrados, eles começam como ensinamento espiritual, mas ao longo do tempo vão se convertendo em hábitos, em valores sociais, em leis, em instituições, em órgãos policiais, em preconceitos, etc. E cria uma montanha de obstáculos, tá entendendo? Então, como é que você vai poder carregar tudo isso? Não dá para fazer. Isso também faz parte do mundo. Isso também é mundanidade, você tá entendendo? Então, vamos supor, se você. 99% do nosso medo de cometer pecados é o medo de que falem mal de nós. Tá certo? E isso é uma coisa terrivelmente dispersante. Não é isso? Então, quer dizer, por que que na missa você começa confessando os seus pecados? Então, quer dizer, você já chegou lá, já chegou tudo errado, tudo torto. Então você admite isso no começo para que isso não atrapalhe o resto. E mais para dentro, o que você diz? Não olheis para os nossos pecados, mas para a fé que anima a vossa igreja. Não é isso que diz? Então, o que adianta você pedir para Deus não ficar olhando o seu pecado se você mesmo está olhando? Você está perdendo seu tempo, é? Quer dizer, o que importa é a interioridade, o que importa é a conversão profunda. E não se você fez isso ou aquele pecado, meu Deus do céu. É? Então, estas coisas, esta preocupação quantitativa, vamos dizer, é para pessoas que estão, vamos dizer, num nível espiritual infinitamente maior que o nosso, né? Em que ela pode, então, se exigir certas perfeições, né? Agora, você começar a impor isso para você dedicar, isso é bobagem. Tá entendendo? Bom, então hoje vamos parar por aqui. E não se esqueçam do nosso curso aqui de 6 a 11 de maio. E também dei uma espiada na página da professora Margarita Nóis, que tem lá uns planos novos, eu não sei exatamente o que são, mas está lá, na página dela. Tá bom? Então, até a semana que vem, muito obrigado.